Gente, bis! E aí, jagunçada? Bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o podcast semanal do Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, do Pilha do Aranha, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no YouTube, na Aurelo, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Aliás, não esqueça de dar lá 5 estrelinhas, dar seu joinha no seu agregador de podcast favorito e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. E para isso, vem falar de bis com a gente nas nossas redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E não esquece também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Tá querendo comprar seu gibizinho na Amazon? Você compra através do link que tá lá no nosso site. E você também pode ajudar a manter o nosso trabalho mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E vamos pro episódio de hoje. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje para o programa número 350 do Pilha de Bis. Veja só, já estamos a 350 edições com vocês. Está Maurício Dantas. Vestido a caráter com minha bota de cobra. E Luiz Cláudio. Avante Vingadores. Olha aí, eu invadi o Avante Vingadores há um tempinho atrás, dessa vez o Luiz veio aqui para o Pilha, para essa edição comemorativa. Ele já estava na edição comemorativa do número 300, que falamos, obviamente, de 300 de Esparta. E hoje vamos falar de uma... é uma mega saga, uma edição especial. O que, que é isso, Maurício Dantas? Você que sugeriu essa pauta. Mas é uma história de backup. Não, pois até é. Ele sugeriu essa pauta dominada pelo Deus Serpente. Pode ser. Eu, como eu falei até no WhatsApp mais cedo, né? Tô querendo tirar meu chapéu de otário de advogado e botar a coroa da serpente no lugar pra pelo menos ter algum poderzinho assim. Na verdade, você estava ouvindo El Chan e tocou aquela parte de você quer ver a cobra subir, a cobra subir, a cobra subir. É, e o Naga, tal qual uma das dançarinas do Chan, fez a cobra subir, né? Olha só. Diversas vezes. A Naga, o Steven Gohart, o Roy Thomas, todos eles são... é o Chan na Lemúria. Aí o título do episódio. A cobra subir. Ela faz a cobra subir. Liga aí! Ela fez a cobra subir. Ela faz a cobra subir. Colocarei um trecho da música na nossa trilha sonora, no nosso episódio. Não sei, se tem, você ouviu ou vai ouvir agora. Mas vamos ver como é que vai ser. Eu queria fazer aqui a justificativa, né? Essa é uma saga que eu sempre gostei, né? Sempre fui viciado nessas histórias, assim, que vão contando as histórias. Tipo, história do universo Marvel, que saiu recentemente aí, o Wade recontou, né? Esses flashbacks que vão contando como chegou até aquele ponto, amarrando as coisas. Pronto, eu gosto de Terra-X, por exemplo, nesse aspecto, né? Que ele vai querendo encaixar as coisas todas para fazer um sentido maior naquilo ali. A gente sabe que foi tudo sendo criado e encaixado ali, nem tudo funciona direito. A não ser o nerd médio do Twitter hoje que falar essas merdas, tipo, não dá pra o Batinson estar no mesmo universo do Pacificador, como se nunca tivesse lido um gibizinho na vida. Mas eu acho legal esse esforço, em que pese Terra-X de fato exagere aí, né, na amizade muitas vezes e se prejudique na história. Mas eu gosto muito dessa história. E acho que uma das primeiras que eu li, assim, que me empolgou muito foi essa da saga da Coroa da Serpente, que aqui no Brasil saiu na revista do Aranha, pela Abril. É uma história de backup dos anuais do Ataques Atlantes. E foi meio que amarrando ali, contando, pegando algumas coisas que foram contadas em outras histórias, o Conan, Namor, uma série de personagens ao longo da história da Marvel, e meio que consolidando a história da Coroa da Serpente, né? Ao mesmo tempo que contava os ataques Atlantes, as edições anuais ali vinham com essa história de backup, que aqui no Brasil saiu tudo no gibi do Aranha. Eu confesso que não me lembro aí se foi contemporâneo com ataques Atlantes, o que é que foi. Mas esse gibi, como o Aranha foi a primeira que eu comecei a colecionar, né, da Abril, foi um que me marcou bastante, porque acabou mostrando uma porrada de personagens que eu nunca tinha ouvido falar, uma porrada de lugar do universo Marvel, a ligação com uma série de outros personagens, assim, mesmo que de passagem, e dá um contexto legal. E se você for parar pra pensar, Marco, Luiz, a Coroa da Serpente naquele momento ali pro universo Marvel é o que a Joia do Infinito vieram a ser depois, né, com o Desafio Infinito, com o MCU e tudo mais, que tudo tem a ver com a Joia do Infinito, todo mundo vai atrás, todo mundo já passou a mão numa Joia do Infinito, todo mundo já contribuiu para aquela história maior ali, a saga da Coroa da Serpente aí, que vai começar, vou falar isso depois, mas vai começar e vai ligar até o Deus Sete, né, o Sef, né, tem o Sete, né, o Sef egípcio, com H, é o Deus Sete, o Deus Cobra e tudo mais, que tá sumido aí da Marvel, que vai resultar em uma porrada de personagens aí, até na formação do Vixante. O Vixante lá do Doutor Estranho e tudo mais, tem a ver também com essa saga da Coroa da Serpente, ou seja, tudo aconteceu por conta desse adereço de cabeça aí, que, além de tudo, esconderia bem a careca do Dão. É sempre bom, né? Um adereço pra esconder a careca. Boné e pochete, bicho. Uma pochete do infinito, já pensou? Porra. Seria sucesso ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, e seria um sucesso, um must no vestuário. Mas quando você propôs, você realmente falou dessas histórias backup. E aqui a gente conversando, o Luiz levantou isso, que saiu realmente essa saga contando a trajetória da Coroa da Serpente desde a sua criação até o ponto que estavam as revistas, que era justamente esse do Ataques Atlantes, né? Eu realmente não sabia disso, porque eu nunca, eu não tinha lido isso aqui na época, eu não lembro disso aqui ler, não, eu não lembro de ter lido Ataques Atlantes nos gibizinhos da Abril quando saiu aqui, porque eu não lembro se isso aqui saiu nas revistas de linha, se isso saiu naquelas edições anuais, aquelas mais grossas que a Abril publicava de vez em quando, porque, salvo engano, nessa época eu acho que eu só pegava gibi dos X-Men. Eu ainda não tinha a assinatura, então eu não lembro de ter lido isso. Mas é como você falou, realmente, essa parte de você tentar conectar a história no decorrer das eras ali para poder amarrar com o que está acontecendo na hora, normalmente é um recurso bem bacana, assim, que as editoras sacam para poder fazer, né, Luiz? Hoje, por exemplo, seria publicado num prelúdio, um cadernadinho, capa-cartão, quase sem grossura para ser lombadinha quadrada, né? Como há algum tempo antigamente, se não me engano, a Essência do Medo, que teve aquele livro da caveira. Todas aquelas sagas, assim, daquela época, eles publicaram encadernados com histórias, com alguns tains e algumas histórias ali marginais, né? É, o famoso A História Até Aqui, né? Aí isso. Conta como é que tava exatamente. Eu acho que quem leu isso em anuais, que também era uma moda da época, né? Tá publicando coisas interligadas em anuais, que nem todo mundo ia comprar tudo, né? Dividida a tarefa, assim. Por exemplo, Inferno também teve uma... Não que seja Inferno, mas eu tô falando... Já tá indo uma coisa principal acontecendo em uma porrada de revista. Isso era comum na época ali, 88, 91, foi o auge de tudo história ruim, né? Tanto a Marvel como a DC publicavam as suas mega sagas anuais nos anuais, né? Armagedon 2001 foi publicado nos anuais da DC, dessas mega sagas que saíam na época eram publicados nos anuais, né? Justamente meio que para não comprometer as histórias que estavam saindo nas edições mensais, né? Talvez. É, não deixava a bola cair na mensal, justificava, assim, você não ia comprar só o anual do seu personagem favorito, você ia acabar comprando os outros também. Aí começava a saga num anual que tava em alta, tipo, Ataques Atlantes, né, começa no Surfista. O Surfista, na época, tinha o Ronlin desenhando também, tá numa época boa do personagem, aí a galera ia atrás e comprava. Opa, começou aqui uma saga que promete mudar, a Marvel tinha muita coisa também das propagandas, né, nos outros gibis. Eu até mandei aí mais cedo uma propagandazinha que rodava nos gibis da Marvel. Então, e com isso vai aumentando um hype ali, por mais boba que a história fosse, né, e a maioria é até mal desenhada. A gente já comentou isso até no Avante, da questão dos filipinos genéricos da época, né, a cada época pega um povo de um canto assim, bota um monte de desenhista lá, nessa época foi o Filipino. A Panini, com essa coisa de afundar as Epic Collection, já lançou aí também a do Aranha, que tem um arco de anual, que é uma porcaria também, acho que é o Vibranium Agenda, esqueci o nome agora daquela porcaria. Eu comprei o importado e avisei pra todo mundo que é ruim, e o povo comprando aí, é bem feito pra você. É o Ameaças para Todo Lado. Em inglês é o Round Robin. Muito ruim, muito ruim. Bom, mas vamos falar da saga da Coroa da Serpente em si, que, como a gente falou, saiu em histórias backup desses anuais. Ele é escrito por Peter Sanderson, não é isso, Maurício Dantas? Isso. E desenhado por um irreconhecível Mark Bagley. Oxe, por que irreconhecível? Eu realmente não reconheci o traço do Mark Bagley, é tão característico que eu só fui ver traço dele ali, assim, algumas coisas que caracterizam o traço dele nos últimos capítulos. Nos primeiros eu achei bem irreconhecível mesmo, não consegui identificar o traço dele ali. Então, aí você tá precisando ir no oftalmologista, então... Não tenho muito o que dizer, não. Ó, o Peter Sanderson, ele não tem muito crédito assim. Não sei, ah, eu li esse van dele, não sei o que. Não tem. Ele é um historiador de gibis, na verdade. E ele escreveu algumas coisas pra Marvel. Tem vários ensaios aí sobre quadrinhos também. Ele tem a Essential Marvel Saga, volume 1 e 2. Saiu há algum tempo aí. Meio que... É basicamente o guia, né, da Marvel, por assim dizer, aquele Marvel Handbook, não sei como é que saiu aqui, não lembro agora, mas ele é um historiador de gibizinhos e sai catando assim, é um de nós assim, que sai juntando as coisas, fazendo uns guias de leitura, né, Luiz, tentando amarrar as coisas, de onde é que veio o gibizinho, pra onde é que vai essa história. E acho que chamaram ele por conta disso, né? Ele acabou fazendo um grande catado aí da trajetória da Coroa da Serpente, dessa, como dizer assim, epopeia, e contou aí na história. Acho que foi uma sacada muito bacana da Marvel, né? Ao mesmo tempo que tá andando ali com a história, com os ataques Atlantes, tá contando de onde foi que veio aquilo ali. Isso é... Infelizmente não existe mais editor que faça esse tipo de coisa, né? Vocês falam, isso saía no gibizinho curto, talvez saia na edição zero, alfa, uma bobagem dessa assim, e não teria o alcance que essa história teve, né? Porque o que ele fez aqui foi, em menor escala, obviamente, o que o Wade fez recentemente na história do universo Marvel, tá fazendo agora na história do universo DC, de amarrar as pontas e encaixar ali, né, uma justificativa para alguma coisa entre uma história e outra, pegar elementos maiores e contar mais a fundo como é que chegou do ponto A ao ponto B. A Coroa da Serpente sumiu aqui e apareceu ali. Aqui é um elmo prateado. E aí ele quebrou e virou. Por que ele quebrou? Quem eram esses caras? Né? Muito conceito também que era vago. Por exemplo, a gente vai ter aqui na Coroa da Serpente falar dos ancestrais, né? The Ancients. Aí eu fui ler o gibi do Namor de 1969. Nossa. Que boa parte. tem nos melhores... nas melhores lacadoras romenas aí. E aí na edição 1 já começa com essa saga. É a parte que a gente tem na saga da Coroa da Serpente, que tem o Paul Destiny, né? Que inclusive é curiosa essa parte aí do Paul Destiny. Paul Destiny, ou Destiny, ele é um cara que tinha poderes mentalistas e tudo mais. Depois, em algumas histórias, diz que ele é mutante mesmo, tinha um Gen X. E ele viaja com o pai do Namor até o Polo Norte, o Polo Sul, e encontra lá essa coroa enterrada, debaixo d'água e tudo mais. E acaba usando isso para impulsionar os poderes psíquicos dele. E aí ele vê o quê? Um candidato ao presidente dos Estados Unidos. E o discurso dele aí, bicho, parece alguém laranja de hoje em dia aí falando, né? Um gibi que foi escrito em 69. Ele falando sobre os inimigos da América, que precisamos nos unir, tornar mais fortes e tudo mais. Mesmo discurso, assim, sabe? Fica imaginando se não tem uma coroa da serpente invisível ali naquela cabeça laranjona. Olha, não duvido, viu? E você, Luiz, você leu isso na época que saiu? Você leu depois? Qual a tua lembrança dessas histórias backup especificamente ou da Coroa da Serpente? Eu confesso que eu não desconhecia completamente essa parte pregressa ao arco dos Vingadores do Evan Hart. Não sabia que ela tinha, não só no arco dos Vingadores, como posterior, né? Essa coroa volta depois, várias vezes e tal. Eu acho que até citado, se não me engano, não é nem a última parte dessas backups, que são 14 histórias dos Vingadores, acho que é a 12. Né? Tem depois da saga da Coroa da Serpente dos Vingadores, ainda tem consecução, né? O Visão jogando ela fora e tal. Então, assim, tem uma história muito pregressa e posterior também, né? Que eu sinceramente desconhecia. Eu só lembrava que eu tinha gostado muito de ler a Saga da Coroa da Serpente do Don Gohart nos Vingadores e relendo, uma maravilha. Foi que nem manteiga, uma maravilha. E a tua sensação, mas, assim, relendo isso? A leitura, pra mim, eu não sei, conhecimento geral aí de todo mundo, da bíblico, né? Mas eu achei, assim, uma história muito Gênesis, muito Pentateuco. No início era o Demiurgo lá, o Deus lá, né? Porque tem vários deuses que são tipo o Deus cristão, né? O Deus abraâmico ali, né? Abraâmico. Que é o One Above All, ou é o Tribunal Vivo, que é quem seria de fato um Deus presente, né? Que faz as coisas no universo Marvel, é o Tribunal Vivo, né? E tem esse Demiurgo também, que seria um Deus menor, desconheço, enfim. E vai todo evolução do ser humano, os deuses primordiais, um quê de mitologia grega ali, um quê de aparece o Conan, é uma farofada batida no liquidificador que eu não sei se qual foi a intenção do cara conectar tudo ou foi é um MacGuffin, né? A Coroa da Serpente não foi pega em cada revista da sua época como MacGuffin, né? Mas eu acho interessante essa amarração que esse cara fez. Interessante. Aparece não só o Conan, como aparece o Kul também, né? Que... Ah, só ele, rapaz. Podcast de lá, família. Ah, onde tem Kul, tem serpente, né? Puta merda. Olha aí. Essa ligação que ele fez... Todo esse backup, eu li e ele dá realmente uma sensação de uma coisa muito poderosa, né? Mas justifica todo o poder, toda essa coisa que a Coroa da Serpente era para o universo Marvel na época que isso aqui foi publicado, Maurício? Acho sim. Basicamente é como o Luiz falou, é um MacGuffin aí, um MacGuffão. Por assim dizer, porque todo mundo que ia, né, tava o negócio mais poderoso que tinha era a ligação direta com esse Deus Sete, é uma, como é que diz, um ampliador de poderes naturais ou um portal para poderes para quem nunca teve poderes, sabe, e de influência, e chega a se tornar ali em algum momento uma coisa bem que de sociedade secreta mesmo, né? Liga com a Sociedade da Serpente, quando chega aí nos anos 70. Essa história que o Luiz falou, dos Vingadores mesmo, né? Começa assim, o Capitão tá procurando, o Capitão tá como nômade ainda, e aí tá procurando o Caveira Vermelha, aí aparece um industrial da Roxxon e diz pra ele, olha, eu sei onde o Caveira tá, e vai embora. Você, pô, como é que o CEO da... o Elon Musk sabe onde é que tá o Caveira Vermelha, né? Vamos até desse cara, por que ele sabe onde é que tá o Caveira Vermelha? E aí ele vai investigar, vai descobrir que existe uma toda uma conspiração ali, meio que meio Illuminati, meio maçom, com a coroa da serpente como esse objeto de adoração principal. Mexe isso muito. Isso era da fase dele, né? O Engelhardt no Capitão América, né? Era da época também, né? É isso, mexe muito com esse inconsciente coletivo assim da época, da coisa da sociedade secreta, da adoração a deuses antigos, da conspiração, a coisa mesmo maçom, Illuminati mesmo, como eu falei, né? O Engelhardt viajava muito nisso, a gente vai ter isso aí em várias outras fases do Capitão também, porque é uma coisa de relacionamento promíscuo, de sobrenatural com o poder, né? O poder secular, o poder do dinheiro, da influência, vindo de deuses e tudo mais. Você vai pegar também, sem manter um pouquinho disso, né? O Burgess lá que captura o Morfeu no comecinho do gibi, é o cara que quer até ficar influência, fazer a sociedadezinha secreta dele e tudo mais. Então a coroa da serpente serve muito como esse objeto de adoração, de desejo desses personagens todos. Mas, só fazendo um flashback aqui, o que eu dei o flashback, dessa questão lá do começo mesmo, né? O que é a coroa da serpente? É uma ligação do Deus Set, que foi expulso da Terra lá no começo de tudo, né? Por esse, o Demiurgo, é esse ser, como é que diz? Platônico, né? No sentido de Platão, diz assim, alguém criou, quem foi esse criador do universo e tudo? Quem veio antes, né? Quem é a palavra, o Deus, como a gente diz, o Jeová da gente, para a filosofia platônica, é esse Demiurgo, um ser muito evoluído. E por muito tempo na Marvel se diz que existiam vários Demiurgos. O próprio Wiccano, né, dos Jovens Vingadores, já assumiu esse codinome aí. O Demiurgo é um ser que se sobreleva sobre os outros, em relação a poder e a iluminação, e ele alcança esse ponto. Já existiam outros Demiurgos e existirão mais tantos. O Wiccano está destinado a ser um desses Demiurgos, e existem outros também já aparecendo no gibi do Tristan, e aí já é uma coisa que não tem nada a ver com a Coroa da Serpente, mas que está aqui na história também. E ele cria o universo, e com o universo vem as primeiras entidades divinas, né? Gaia, Ostur e Set, entre outros, né? Só que Ostur desenvolve a magia negra e tudo mais, ele cria o Darkhold, né? O Tomo Negro, que a Feiticeira Escarlate tá ligada agora e tudo mais. Agora é só não, né? Mas agora tá mais ligada por conta do MCU. E ele desenvolve também seis meio humanos, meio fés, e vai criar magia negra de uma maneira geral. O Set vai criando os deuses homens serpentes, cria lá o seguidor dele e tudo mais. E numa batalha com Ostur e com as demais entidades, a Terra está sendo destruída, né? A Terra recém-criada está sendo destruída. Então Gaia vai, busca esse Demiurgo, é fecundada por ele e cria, cria um filho, né? Atum. Atum, não um peixe, que tem o poder do sol e não sei o que lá. E ele mata os demônios e vai absorvendo o poder deles. Se torna esse Demogorge, né? O devorador de demônios. Esse é um conceito também que eu viajei na época. Depois eu descobri que o Demogorge aparece também no gibi do Thor. Aparece no Irmão dele. Ele é irmão do Thor, né? Ele é filho de Gaia também, exatamente. Recentemente o Al Ewing recuperou essa ligação aí, falando dele no gibi do Thor, do Imortal Thor, recentemente aí. E o Demiurgo, de repente, some também da história, né? Tipo, já fiz o que eu queria fazer, aquele meme do meu trabalho aqui está feito. Comprou um cigarro. Nessa briga o Set foge para não ser destruído, Ostur foge, se junta ao próprio filho, e acho que há mais alguém lá, esqueci agora, mas tem na história, e cria o Vishanti, né, os três que são um, e aí o Vishanti vem com toda a história de magia e tudo mais, triunfo e tormento, e por aí vai. E Set é exilado em outra dimensão, cria essa ligação com o plano terrestre, né? Principalmente com a Terra foda sempre, né? O principal lugar do mundo é esse buraco aqui, que todo mundo tá querendo destruir. E ele começa a usar a Coroa da Serpente como uma influência. Ele não só dá poder para as pessoas que a usam, abençoando, né? Como ele, a partir de certo ponto, ele começa a controlar esses possuidores da coroa também. Então é um deus bem escroto, claro, e aí vai seguindo vários milhões de anos, bilhões de anos aí na história, até chegar no Namor, que é esse arco aí que eu falei. Esse Paul Destiny, ele acaba descobrindo a coroa tá com, como um elmo mesmo, com um V assim, prateado, parece até um capacetinho, outro herói antigo, Aquilônio e tudo mais. Já passou, né, pela Aquilônia, já passou pela, pelo Conan e tudo mais. O Conan enfrenta, né, a Montoth, que usa o rival dele lá, chega a usar a coroa da serpente. Existe uma segunda coroa que também é desenvolvida, né, e aí já é uma ideia do o Robert Howard, né, que é a coroa da cobra, que é cobra, The Cobra Crown em inglês. É, porque que também, é cobra, é a Naja, né, é diferente. Naza. Né? NASA. E a coroa da cobra, lá ele, ela tem uma ligação com o Seth também, é menos poderosa e Seth não consegue dominar os... É quase uma versão beta, né, da coroa da serpente. E ela é destruída nesse combate aí, que aparece na história também. Mas Conan tem a ver com os deuses, os seis serpentes também, o inimigo Sim. de Seth e tudo mais. A história anda, chega até esse Paul Destiny. Acaba matando, né, o pai de Namor nessa expedição aí. E ele vem depois tentar ser presidente dos Estados Unidos, usando a coroa da serpente. Só que ele fica enlouquecido pelo poder e no final ele mesmo se mata. Ele diz assim, eu já sou tão poderoso que eu não preciso mais dela. Se eu pular desse prédio aqui, eu vou flutuar. E ele cai e morre. É assim o final da história. E aí o Namor leva a coroa da serpente. Esse artefato é poderoso demais, ele quer levar lá pra Atlântida e tudo mais. Vai cair na mão do projeto Pegasus, que tá ligado ao Coisa e ao Quasar depois, né? Eles chegam a lutar algumas vezes, né? Coisa? É o Coisa. Eu achava Coisa. Que não é o Nick Fury? Não, o projeto Pegasus. O Coisa foi, por muito tempo foi... quando ele não tava no quarteto, né? Ele volta pra Terra lá e... Aliás, não, antes até de Guerras Secretas, ele se torna chefe de segurança do projeto Pegasus. Aí, fazendo o que eu soube aqui com o Avante, a gente gravou recentemente sobre a saga dos Vingadores 10, né, Luiz? Que o Quasar aparece e ele encontra o Coisa também, e eles têm essa camaradagem justamente por conta dessa ligação com o projeto Pegasus. Não lembro se eu comentei lá no programa, comentarei, enfim. Estamos no fluxo, na bolha do tempo aqui dos podcasts. E a coroa da serpente acaba se perdendo em certo ponto aí, até que ela vai lá pra frente ser encontrada pelo não é o Atum ainda, calma, mas lá, os Lemurianos, os Atlantes e tudo mais. Tem várias putarias que vão sendo contadas aqui ao longo dessa história. Acho que a gente tem que disponibilizar esse arquivo aqui também, Marcos, com a historinha toda, porque é bem legal, eu adoro essa história. E vai amarrando tudo até você pegar os ataques Atlantis mesmo pra ler. Inclusive o último arco, né, a última parte da história, é spoiler dos ataques Atlantis. Mas tem de tudo, você vai ver aqui, eu tô na página 17, voltando aqui, tem as hostes celestiais, né, que também eu aprendi sobre as hostes celestiais aí, né, a primeira vinda, a segunda para avaliar e julgar, houve o cataclismo que afundou a Atlântida, porque eles não estavam contentes com a evolução das espécies aqui, aí eles criam os Eternos, os Deviantes e deixam os humanos intocados. Então, tudo tá ligado com a coroa da serpente até esse momento aí da Marvel. Mexe com tudo, né? Tanto é que quem conta essa história para variar é o Vigia, né? Fofoqueiro. Mas tem uma coisa nessa história que, como eu falei antes, eu não sabia que tinha essa ligação tão de com ataques Atlantes, mas uma coisa que eu tinha notado é que ela tinha uma ligação grande com o Esquadrão Supremo, né, Luiz? Exatamente, isso já meio que quase no finalzinho, né? Como que foi essa ligação? Então, uma das... eu não lembro agora exatamente o nome do presidente. Um dos muitos usuários da coroa foi o presidente da outra realidade, da realidade do Esquadrão Supremo. Em algum momento os Vingadores vão parar nessa... Mas assim, dá uma volta danada. Se posso começar a falar da coroa da serpente? Na parte dos Vingadores? Deve. Assim, só... primeiro um adendo que a primeira edição... oficialmente dessa saga, 141, se não me engano, é a estreia do Jorge Pérez, né? Como desenhista dos Vingadores. Sim, rapaz, aí sim, irreconhecível, porque a gente via a apreciar dele depois, né? Então, só pra dar um... É porque, assim, dá muita volta a esses backups. E a história dos Vingadores, na época, isso é coisa que já vinha desde o Roy Thomas, também é uma... Várias subtramas acontecendo ao mesmo tempo. Então, é uma coisa, assim, que... Realmente, a Coroa da Serpente acontece, se eu não me engano, na antepenúltima história e tal. Só pra ter uma ideia, assim, que não vou contar exatamente todo, mas na primeira edição, o Fera tá sendo perseguido. Tem um momento que alguns dos Vingadores vão parar no Velho Oeste, aí tem uns personagens do Velho Oeste lá, o Gavião Arqueiro, Serpente da Lua. Por que Serpente da Lua está nos Vingadores? É a coisa que aconteceu antes. Então, tu pega o bonde andando e vai, a não ser que tu tenha lido desde o começo da fase do Steven Gerhardt, né? Aparece a Patsy Walker, que é um personagem antigo da Marvel, da época que a Marvel não tinha super-herói ainda, né? É um personagem antiga. E ela aparece ali meio que relacionada com o Fera e tal, vai se revelar alguma coisa com o Fera. Depois ela vira qual é o nome? Felina, né? Qual é o nome do personagem? Felina, é a Hellcat em inglês. Exatamente. É, o casal Pym tá no hospital, descansando. Quer dizer, várias coisas ao mesmo tempo. Aparece o Immortus falando do problema do Kang. Isso tudo na mesma edição. Então, assim, hora eles param do que estão falando. E vão duas edições ali. Eles vão resolver a que só estão no Velho Oeste com o Gavião Arqueiro, que também tá saindo da equipe. E aí você, por que tá saindo da equipe? Aí teria que ler o pra trás, né? Porque, assim, nessa época, acho que só começou a ter saga fechada, assim, de você conseguir entender comprando só aquilo ali, acho que nos anos 90, né? Nessa época aqui, você meio que se fala assim que isso aqui é um arco fechado, mas não é muito bem, né? Acho que nem a saga de Corvo aqui, que é o mais fechado, eu tô fazendo aspas aqui, desde até os anos 90 ali, também não é uma parada fechada que já vem uma consecução de edições, né? Enfim, vai se resolvendo a situação, aí a Patsy Walker vira felina e tal. Enfim, os Vingadores enfrentam o Esquadrão Supremo. O Esquadrão Supremo tá meio assim de leão de chácara, né? Eu não sei qual seria uma palavra mais adequada ali. Acreditando no governo, é capanga, exatamente. Do presidente, não, é isso aí. Assim, isso me incomoda um pouco, porque assim, claramente isso é uma referência à Liga da Justiça. A Liga da Justiça, na época, não era a Liga da Justiça, os sete deuses hiperpoderosos pica das galáxias da fase do Morrison, né? Que dali pra frente que... Essa coisa de invencíveis e imortais é do Morrison pra frente. A Liga da Justiça, até pouco antes ali, sei lá, até a Liga da Justiça Internacional, era meio que facilmente podiam ser derrotados, controlados, derrotados, mortos até, enfim. Mas eu me incomodo um pouco que isso é usado recorrentemente na Marvel, de que tem uma atitude meio fascista dos heróis que seriam da DC, porque claramente é uma referência à DC, né? Então, isso me incomoda um pouco também, não sei se incomoda vocês. Assim, não, eu não cheguei a me incomodar com isso não, porque, assim, é aquela coisa de briga de editoras, assim. É o que foi feito mais na frente lá em Liga em Vingadores, que o pessoal da DC falando que o pessoal da Marvel... Como é que o pessoal da Marvel consegue deixar que o universo deles chegue naquele ponto, né? É, enfim, exatamente. Mas assim, em algum momento, os Vingadores são capturados pelo ex-marido da Patsy Walker, né? Enfim, os heróis vencem, né? E não tem muito trama assim pra contar do confronto com os Vingadores, não. Tem porradaria. Uma coisa que eu acho meio real, que é o Fera meio que batendo com o Hyperion ali, normal. Eu jamais conseguiria fazer isso com o que seria o Superman, né? Mas enfim, aqui tá dando uma forçação de barra, senão não teria uma luta, né? Enfim. E os heróis vencem, não tem muito o que contar em relação à trama em si, né? Mas assim, eu achei engraçado que a leitura pra uma história da época fluiu bastante bem. Coisa que é muito carregada de texto, assim, não flui tão bem na Adora Celestial, que também é do mesmo autor, né? E que a Panini, infelizmente, nunca publicou, né? Inteira, né? Porque ela publicou alguns pedaços ali no Vintage do Visão e Feiticeira Escarlate, né? Essa história dos Vingadores é muito divertida por uma série de fatores, assim. De fato, você pega o encadernado, importado, né? Que não saiu aqui. Importado e digital, porque é caro pra cacete, tá fora de catálogo. Ou você pega a Epic. E tá no meio da história e o Gavião Arqueiro tá perdido no fluxo do tempo. O Homem de Ferro tem na ex, na máscara, né? Aquela fase do na ex, que engraçadíssima essa história, né? Que o Stan Lee reclamou que estavam desenhando o olho do Homem de Ferro quando tivesse colado na máscara. E disse assim, ele tem nariz. E aí tu entendeu que tinha que desenhar o nariz na máscara. Aí meses depois o Stan Lee volta e diz assim, por que, que o Homem de Ferro tem nariz? Ah, mas foi você que falou. É divertidíssimo isso. Mas, sim, aí você tem o Capitão América aparecendo, encontrando fé, assim, totalmente do nada, né? Dando porrada lá nos caras que ele tá investigando. Diz, ah, vamos falar com os Vingadores, vamos. Aí eles correm pro hospital. No hospital eles correm pra mansão. No hospital que estão os PIN, né? Que apanharam lá, estão ganhando. E aí tem até um trecho que caiu muito, envelheceu muito mal, né? Que é o Hank PIN reclamando que recebeu flores. Só falta dizer que flor é de viado. E aí o Capitão América ainda diz, Hank, se livre dessas flores aí, tá pegando mal. É estranho. E aí o Capitão América tá fora dos Vingadores nessa época, né? Na verdade ele participa do crossover, o Englehart traz ele por conta dessa ligação aí com o resto da Roxxon, do Caveira, da Irmandade da Serpente e tudo mais. E aí o Capitão América meio fica puto logo no começo, ele diz assim, velho, mas eu sou o Capitão América, eu tô chamando vocês pra uma missão aqui, vocês estão querendo dividir time, voltar no tempo, encontrar o Kang e porra... Não é assim os Vingadores, ah, Capitão, agora é assim, aí o Capitão fala, ah, então tá bom, e segue o jogo, e aí tem realmente o Hyperion tomando o cacete do Fé, tomando suor, né, do Fé é complicado, mas é uma história divertidíssima mesmo, eu concordo com o Luiz, eu peguei pra reler, pra gente gravar hoje aqui, e dar uma adiantada aí na história da Coroa da Serpente nesse aspecto, tem esse AOEzinho aí da Liga da Justiça, tem umas explicações malucas, tipo... O arqueiro deles é o Flecha Dourada, que é, na verdade, uma identidade que o Gavião Arqueiro criou para se disfarçar, para ninguém ver que ele é o Gavião Arqueiro. E, na verdade, é o Arqueiro Verde, só que de amarelo. Né? Meu Deus do céu. Aí ele faz, mas por que você tá de Flecha Dourada? O Flecha Dourada é o Gavião Arqueiro. Aí ele faz, não, mas Gavião Arqueiro é o meu nome no meu mundo. Pra não ser confundido aqui, eu peguei a identidade dele. Meu Deus, né? É um bem Englehart isso, né? Englehart adorava essas coisas. Assim. E o Englehart se prova o maior fã da Canário Negro do mundo, né? Que ele bota tem uma Canário Negro equivalente. Como, pô, ela destrói tudo com a voz dela, né? Um negócio assim que eu acho que nem a Canário Negro eu vi usando o poder dessa forma. E aí, o Gibi segue, né? E você tem a lutinha aí e tudo mais. E em paralelo, você tem a Serpente da Lua voltando no tempo com o Homem de Ferro, encontrando o Kang disfarçado de Imortus, que encontra o Imortus e revela que o Kang é o Kang e é uma putaria só. Aí vamos pro Velho Oeste. Aí tem lá aquele esquadrão de pistoleiros do Velho Oeste que se junta ao Gavião e tudo mais. Isso é mostrado. Eles voltam no Corvac, né? Eles voltam depois, né? É. Isso é o Howard Kid, ele fica um tempo no presente também, né? E depois ele volta de novo a estar no presente, naquele Vingadores sem saída. Ele aparece com o Gavião Arqueiro também. E era isso que eu ia falar, porque ele aparecia em histórias mais recentes mesmo. Aí ele volta de novo no gibi da Mulher Hulk, do Dan Slott. Ele fica como investigador, porque ele é um advogado no passado. Aí ele é contratado como investigador no gibi da Mulher Hulk do Slott e tudo mais. E essa história é revisitada em Vingadores Eternamente, porque ela tem a ver com toda a trajetória do Kang e tudo mais, né? Tem uma passagem lá. Eu não lembro se é nessa que eles encontram também os agentes. Não é nessa, não. E aí acaba ficando mais interessante nesse começo por conta disso, né? Por essa referência, essa ligação com Vingadores Eternamente. E aí depois você se toca, não, é a Coroa da Serpente. E aí volta ao normal. Tem umas histórias, pegando o link aí do que o Maurício mandou, que é posterior à saga da Coroa da Serpente, que a Serpente volta a aparecer. E só pegando, porque eu não li essas depois da saga. Ela aparece em Vingadores Secretos do Bill Baker, inclusive. Por isso que eu falei, que eu liguei com o Nick Fury, porque tem uma participação, não sei se é do Nick Fury, se é daquele gêmeo do Nick Fury, que é do o Scorpio, né? Tem a ver com o Scorpio. Tem a ver com a Irmandade da Serpente também. Até chega um momento ali que a Irmandade da Serpente tem a ver com a... No gibi do Capitão América também, com a Coroa da Serpente e tudo mais. É um negócio bem... Enfim, onde puder botar a Coroa da Serpente, botar. Ah, sim, tem uma coisa interessante. Uma logo depois, que é a do Marvel 21, que é a Feiticeira Escarlate e o Doutor Estranho e mais um terceiro. E também eles conseguem pegar a... Isso é contado, se não me engano, na 14. A 13 ou na 14 dessa backup, mas sim, tem uma história mais comprida, né? Que é o Marvin 21. Agora eu não lembro qual é o terceiro personagem. É a Feiticeira Escarlate, o Doutor Estranho e o terceiro. Coisa, talvez, não sei. É uma coisa curiosa. Marvel 2-in-1 é a revista do Coisa, né? Era o Coisa isso, fazendo parceria com outros personagens. Então deve ser. Essa história da Coroa da Serpente é uma coisa curiosa também, aí pra você ver como tava impregnada em tudo, né? Como fizeram a questão de amarrar ela com tudo. Esse personagem, esse Paul Destiny, que usa a coroa contra o Namor e tudo mais, é num embate com ele que o Namor vai atrás dele, luta com ele e tudo mais, ele usa os poderes dele e apaga a mente do Namor, e o Namor começa a vagar por Nova York até ser encontrado pelo Tocha Humana lá no gibi do Quarteto Fantástico. Então essa é mais uma coisa, né, que teve a ver também com a Coroa da Serpente. Teve a ver com a morte do pai dele e com o sumiço dele após a guerra, né? Porque ele vai investigar a história desse cara e o cara apaga a mente dele, simplesmente. E continua aparecendo em várias histórias. Até no Conan, The Battle of Serpent Crawl, 2020. Os Vingadores Secretos, que o Muto falou. Sim. Darkhold, 10-11. Agora... Vingadores 339. Agora sim, uma coisa que você... Ô, Marcos, tu pode até cortar, eu quis falar no final... Porque aí pode ser burrice minha, né? Porque eu li, eu não sei se tu sabe, eu estou há 2 semanas de sinusite, com gripe e tal. Então eu tô tomando remédio, eu sou meio que, tenho reação de pirona, fico com sono. Pode ser que eu tenha me equivocado aqui na interpretação. Mas assim, eu não entendi qual é a vibe do 7. Porque assim, ele dá poder pra pessoa que tá com a coroa pra, sei lá, dominar lá seu imperador, seu rei, seu dono. Porque aí... E um segundo motivo é que ele vai voltar à Terra. Então ele tem que esperar a pessoa ser dona do mundo pra poder voltar à Terra? Porque vai ter que ser feito algum ritual. Ele não quer ter trabalho, né? Porque na Terra, do Esquadrão Supremo, eles já dominaram os mais poderosos. Tem ali a Liga da Justiça do Mal ali, a Legião do Mal ali, dos vilões, né? Vilões urbanos ali, né? E, tipo assim, eles já dominam. Então por que ele não volta? Não peguei muito essa história, não, sabe? Parece aquele vilão do Caça-Fantasma 2, que ele tem que dominar a criança, mas nem a criança ele consegue dominar. Ele consegue dominar a mente do adulto, mas não da criança. Enfim. Aí foi eu mesmo, eu acho. Mas, assim, a ideia é a seguinte. Ele foi exilado desse plano de existência pelo Demogorgon barra Atum, né? Então ele precisa se fortalecer para que quando ele voltar, ele sabe que vai ser caçado pelo Atum e a Demogorgon e vai ter que ser mais forte que ele. Então ele precisa consolidar essa base de poder aí. Agora, por que só nessa realidade, né? Já que ele consegue em outras, nessa outra não tem Atum, a Terra se desenvolveu diferente, mas ele quer aqui, tem que ser aqui, é o dono da bola, né? Isso tem que ser nessa realidade. Né? Ele consegue fazer várias coroas, mas não consegue. Enfim, tô de quadrinho. Tem um momento que duas coroas são fundidas em uma, né? Tem outra realidade, é dessa realidade agora. Tem um momento que a coroa é partida e encontra de novo, e junta de novo. Esse é um capacete de moto, né? Que vira um negócio assim, bem cima do lado, assim. Aí é curioso que nas primeiras, a coroa da serpente tem o visual, né? Ela, nas primeiras histórias, ela tem uma faixa em volta, né, como se fosse um elo ali da cobra, e as cabeças todas de cobra estão pra cima, assim, como se estivessem rissando, né, botando a língua pra fora, aí depois a coroa acalma e o visual fica esse de cabelinho partido no meio. Acabou o efeito do Viagra. É. Você tinha falado anteriormente da participação atual, mas pelo que vocês estão falando... Essa participação atual, assim, das vezes que é citada a Coroa da Serpente, não chega nem perto de como ela era usada nessa época, né? Uns anos atrás, né? Não, tem nem comparação da importância da, desse objeto hoje com o que era um tempo atrás, né? É, e aparece bem mais do que o Cubo Cósmico, por exemplo, que é sempre citado, né? É verdade. Parecer mesmo efetivamente usado, sem ser história do Capitão América, por exemplo, bem mais a coroa. É, não, hoje não tem um décimo, um centésimo da sua importância. E até uma coisa curiosa, eu fiquei na cabeça, né? Fiquei na dúvida, assim, o efeito Mandela. A coroa da serpente aparece em Liga em Vingadores? Não. Não aparece, era o que eu ia perguntar. Pois é, não aparece. É, aparece o Nulificador Definitivo, o Olho Maligno, o Bastão de Watumbe, a Caixa dos Invernos Antigos, o Cubo Cósmico e a Manopla do Infinito. Poxa! É porque bom, eu o Olho Maligno não aparece há uns 30 anos no Gibi, uns 40. Olho, é, deixa eu a última participação foi justamente em Liga Vingadores. É. Então, mas eu tô percebendo um padrão aí. Esses objetos, eles têm poder em si. Eles não... Assim, claro, foi dado poder ao objeto, mas a coroa tá sempre... Toda vez que ela aparece, tá sendo dado poder a ela numa nova coroa. Não é a mesma coroa. Ela é um conduíte de poder do set. Né? O que diferencia esses... O que não faz sentido em relação a DC, né? Porque um dos objetos de poder da DC o anel, né? É o anel ou a lanterna? Do Lanterna Verde. Acho que é o anel, né? É a bateria. A bateria. Ah, então aí faz sentido. Caio. Se fosse o anel, não faria sentido. É. Da DC, a Lança do Destino, o livro da Eternidade, né? O livro do destino do irmão do Sandman. A Orbe de Ra, a Máscara da Medusa, o sino, a jarra, o sino, a ânfora e a roda dos demônios lá e a bateria do poder do Caio. Olha, eu acho bacana o conceito porque, assim, é bem bolado. No sentido, é um deus serpente, é um deus insidioso, né? E a promessa de poder da coroa é um golpe. É dizer assim, eu te dou poder se você me adorar, fizer meus objetivos. Mas ao mesmo tempo, a pessoa vai perdendo o livre-arbítrio dele, né? Pra se tornar só um títere mesmo do set. Ele não quer adorador, ele quer poder, ele quer controle, ele quer dominar a pessoa e dizer, agora vai ser do meu jeito. Enquanto você estiver fazendo o grosso do meu trabalho, beleza, mas quando chegar a hora eu assumo. E ferra os usuários com isso, né? Os caras todos ficam loucos no processo aí. Mata mulher, mata filho, até a irmão, esses ancestrais mesmo aí, né? Que é esse conceito aberto que o Peter Sanderson vai detalhar aí. São dois irmãos lemurianos que fogem da Lemúria com a coroa da serpente da cabeça do Naga. O Naga envelhece, fica bem velhinho mesmo. E eles tomam um soro para se passar por humanos e criam uma sociedade fechada lá no norte. E aí eles começam a se desenvolver e visitar outros lugares do planeta como cientistas, né, conhecidos como ancestrais, porque eles vivem muito. Então, só que no começo, quando você vai ler esse gibi é do Roy Thomas com a Mary Severin desenhando do Namor, você vai ver que é assim, ah não, foi uma sociedade criada por uma raça chamada os ancestrais. Pronto, acabou, morre aí. Você só vai entender esses detalhes todos ali nessa saga da Coroa da Serpente. O cara realmente colocou muita carne aí na história, né? Claro que uma coisa contada aqui e ali, en passant, mas ele é que vai explicando mesmo nesses backupzinhos de forma bem, bem didática aí as coisas. Eu lamento só que tenha se perdido, né? É normal, faz sentido, como eu falei, né? Vem da época aí. Mas eu fiquei com esse questionamento, né? Será que o Kurt Busiek aqui não curtia essa ideia da Coroa da Serpente? Vou até dar uma pesquisada aí nos tweets dele, nos antigos, pra ver o que é que vai sair ele falando disso. Porque ele sempre tem uma opinião bem embasada, né? Ah, isso aqui não funcionava, isso aqui é maluquice demais pra usar, então eu deixei pra lá. Eu acho muito bacana esses comentários aí. Ele usou praticamente tudo na fase dele, né? Pois é, mas não a Coroa da Serpente. E agradecer a vocês que caíram aí na minha cilada de falar de Coroa da Serpente. O único podcast brasileiro que mata a cobra e mostra o pau. Falou de... Tem nada não, o podcast 400 tá chegando aí, eu vou levantar uma pauta bacana para poder obrigar vocês a lerem um gibizinho legal também. Pra falar de A Era do Apocalipse, edição é edição. Olha aí, olha aí. É um bom tema pra um podcast comemorativo de número de rombo, como diria o outro. Olá, ele. Falando em rombo, né? E falando em cobra, a cobra tá fumando aqui no Barradão. 8-0 pro Flamengo. Que bacana. É no Maracanã, pô. É aqui, pô. Ah, é aí. É mesmo. Eu falando desde a chuva aqui, mas é aí. É verdade. E segue a tradição da gente sempre gravar, hein, Maurício? Em dia de jogo do Flamengo. Pô, é mesmo. Ainda bem que você não é flamenguista. Uma só fazer uma adenda aí do episódio. Já basta o nosso amigo ouvinte Aníbal de flamenguista pra eu ter que atuar. E o Luigi, né? Fazer uma adenda aí que, por exemplo, se houvesse interesse editorial na época, não sei se houve, né? Houve, até que houve, porque foi publicado no Homem-Aranha, né? 118 a 125. Mas foi feito um esforço um pouco parecido, fazendo pegando todas as histórias que não existiam, só foi existir uma coisa parecida anos depois por causa dos filmes, que é a saga de Thanos. A saga de Thanos da Abril pegou também todas as histórias que relacionavam com o Thanos, né? Enfim. O Adam Warlock, o Capitão Marvel, que coisa que não existia, né? Poderiam ter feito um bitolinho assim, né? Um Super Almanac Marvel só com essas histórias backup, sei lá. Pois é, na época que os editores brasileiros tinham autonomia pra fazer esse tipo de coisa, né? Falando em editores aí, eu quero fazer uma reclamação. Falando em Chivão Carrasco. Reclame. Eu fiz um levantamento hoje. 14 edições do Steven Gorhart em Vingadores ao V1, né? São inéditos em qualquer formato no Brasil. Vou fazer uma reclamação. Aliás, das 402, 100 são inéditos no Brasil. E 130 e poucas, se eu não me engano. O seu número exato agora acho que é 136. Só saíram em formatinho. Mas é muito pouco, né? Se aquela coleção clássica perdurasse, né? Não fosse interrompida pela Panini. Tal, porque lá eles estão chegando quase nos anos 90 já. Eles estão chegando em 86, 87, por ali já, em Vingadores, em Demolidor e tal, lá na eles estão, se não me engano, no 400 e... 440, no 400... Lá na Itália, né? Porque é semanal isso já há muitos anos. Quem dera que isso fosse assim, né? Aqui, né? A gente teria... Já saiu o Doutor Estranho, já saiu o Capitão Marvel, Warlock, Defensores... Todas essas revistas assim, de personagens um pouco mais importantes, né? Acho que só não saiu o Guardiões da Galáxia, né? Que aí também o da época não tinha tanta importância assim, né? Foi ter posterior, né? Não o V1 deles, né? Mas, enfim. Foi um dia que, pelo menos, então, já que a Panini só pensa em capa dura, lança uma definitiva, que eu só vou comprar lá pra lá 5, né? Porque o resto tudo já vai estar repetido na coleção clássica, né? Pois é. Bom, vamos chegar ao final do nosso episódio especial. E antes de finalizar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Todas as vezes, a cada 50 episódios, nós fazemos essa edição meio que especial, falando de uma saga, de uma história maior e tal. E eu queria saber de vocês, desses pilhas comemorativos, qual que vocês gostam mais? Tivemos no pilha de... Todos os links vão estar aí no post. Tivemos no Pilha de B50 Amálgama Comics. No 100 tivemos Zero Hora. No 150, Atos de Vingança. No 200, DC 1 Milhão. No 250, Armagedon 2001. No 300, 300. E agora, Saga da Coroa da Serpente, que obviamente não vai entrar nessa votação. Está saindo agora, né? Então, vamos começar com você, Luiz. Qual desses pilhas comemorativos, qual que você gostou mais ou qual dessas histórias você curte mais? Olha, sem parecer puxar um pouco sardinha pro meu lado, mas eu gostei muito da participação de mim mesmo no 300, que é um dos 300. Grandes quadrinhos que eu já li na vida, né? Enfim, eu devo ter falado isso no episódio. É verdade. Todos os links estarão aí no post. E você, Maurício Dantas? Ah, eu gosto de Zaiora. Eu acho que eu gosto da minha participação na vitrina também, que eu me superei naquela imagem do... Foi quando você começou a fazer nossas primeiras vitrinas. Foi ali. A primeira vitrina que você fez foi ali. Acho que foi essa mesmo, que eu fiz a vitrina desaparecendo. Agora tem um carinho especial também pro Armageddon 2001. Comprei num pacote juvenil com a saga toda aqui, comentei isso na época também. E... Bom, só já falei de dois da DC, hein? Olha, o de 300 foi massa também. Enfim, eu gosto de todos, eu gosto de participar, eu gosto do Pilha. Diferente do Dãozinho, né? A gente curte. É verdade. Eu curto muito de Amálgama, que a gente falou não só do que saiu no Brasil daquela primeira fase, sim, daquela primeira leva, como falamos também do que ainda é inédito aqui no Brasil. É, gosto muito de Amálgama. E Armagedon 2001, que também é um dos meus favoritos, porque é uma pauta que eu estava pedindo há muito tempo e finalmente consegui emplacar. Tal qual Maurício conseguiu emplacar essa da Saga da Coroa da Serpente, com a diferença que Armagedon 2001 é bom. Ei! Tão bom que descobriram o final uma semana antes e tiveram que redesenhar. Pois, acontece nas melhores famílias, né? Não aí, foi pilha, não, mas aconteceu. Consegui emplacar até o Herói Genasso uma vez no Avante, então tudo é possível. Olha aí, tá vendo? a maior pegadinha do Avante. Pois é. Bom, eu acho que é isso. Algo mais a acrescentar na Saga da Coroa da Serpente, Maurício Dan? Apenas que o Engelhardt fez a cobra subir. Horrível. Não, eu repito, acho que é uma fase aí que foi tão importante pra Marvel, né? De desenvolvimento, de amarração de história e tudo mais, que fico triste, sofrido, lânguido pelos cantos de não ser lembrada mais um dia. Espero que a Hasbro lance um bonequinho aí do Naga ou do Gal com a coroa da serpente na cabeça. E você, Luiz, algo mais a acrescentar? Queria acrescentar que os ouvintes aí que estiverem acompanhando esse episódio, leiam mais Vingadores, leiam mais Steve Englehart nessa fase aí, nem que seja em via bucaneira, vamos dizer assim, né? Porque nem todo saiu no Brasil. E, enfim, leia mais quadrinhos, né? Quadrinho é sempre bom. Esse é um excelente conselho para os nossos ouvintes. Leiam quadrinhos, não apenas confiem no que a gente fala, ou outros criadores de conteúdo, outros podcasts, youtubers falam. Não precisa comprar para ler, então leia. Não importa se você está comprando ou não, mas leia gibi que vai que é sempre bom você ler, vai aumentar sua bagagem cultural, seja de cultura inútil ou até de alguma coisa útil que aparece ali de vez em quando. Mas leia sempre, leia muito, que é sempre bacana. E quero também agradecer, afinal de contas, toda vez que a gente chega nesses números, a gente sempre agradece todo mundo que fez os últimos 50 pilhas de gibis com a gente, todo mundo que faz o pilha de gibis com a gente desde o início, né? Esse projetinho que acabou sendo um derivado dos Sete Jagunços e acabou assumindo o protagonismo ali no arte final, né? Começou ali comigo, com o Dãozinho, o saudoso Votinho, Vitor Azambuja. Depois o Maurício Dantas passou a integrar a equipe fixa. E todo o pessoal que faz parte do site, o Luiz capitaneando lá junto com o Maurício o Avante Vingadores, que são hoje em dia os dois podcasts ativos do Arte Final. Mas agradecer todo mundo que já participou, que participa, que faz parte do site, que já fez parte do site, já participou do Pilha e dos outros podcasts da casa. Outras vezes, a gente já está há quase 10 anos fazendo podcast sem ganhar um real com isso, pelo contrário, só gastando dinheiro com com hospedagem do site, gastando tempo principalmente, seja para gravar, seja para ler alguma pauta, seja para editar, né, no meu caso e no caso do Luiz. Mas é uma coisa que a gente faz porque a gente curte, porque a gente se diverte para gravar e depois ver o pessoal comentando sobre o que a gente falou nas redes sociais. Aliás, façam mais isso, que é muito bacana ver que tem gente que está ouvindo, que tem gente que concorda ou discorda do que a gente fala aqui. Enfim, como a gente não ganha dinheiro com isso, então o nosso pagamento é esse, é perceber que você, querido ouvinte, está ouvindo, está gostando, ou pelo menos está ouvindo. Você pode até não gostar do que a gente falou, mas comente, fale que não gostou, fale que o que eu falei foi uma besteira, do que o Maurício falou foi uma besteira, que o Luiz falou uma besteira, mas comente, fale com a gente, comente nas redes sociais, seja do Arte Final, seja as nossas pessoais, no Instagram, no Twitter, né? Venha conversar de quadrinhos com a gente, sugerir pautas para os próximos 50 podcasts, ou para o podcast 400, quem sabe? Decross, Decross. Vamos gravar de Decross. Olha aí, Olha aí. Pesado. Evocando o saudoso blog Gibi Ruim do Dãozinho. Quem sabe faremos isso um dia. E é isso. E mais uma vez agradecer todo mundo que esteve com a gente. Seja quem chegou agora, quem está com a gente desde o primeiro Pilha de Bis, ou quem está com a gente do primeiro Sete Jagun lá atrás. É por causa de vocês que a gente faz isso e que a gente se diverte gravando podcast e lançando para vocês. É isso. Que venham os próximos 350 pilhas de gibis. E até a próxima semana com mais um Pilha de Gibis. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br